local de pouso na EIMA. Ok. Não tenho tráfego a informar, tu tem frequência livre para pouso na EIMA. Na EIMA, já te acerto. 29 vai cruzar o 220. 76729, chama o centro. 1251, alterna 13325. 76729. 3454 no 4, está estabilizado no localizador. 72000 marcador externo, completo final, chame torre, 118.95. 118.95, um bom dia. 119. Forma o tráfego que o precede, 13 milhas, mantendo 080, o tráfego dos Leto Bravo Delta, mantendo 80. O senhor está agora a 7 milhas da posição coral, serviço radar terminado, mantém o nível de voo 100 e chame o controle Ilhéus na frequência 1201, o Rumba 19. Boa. Olha o 35221. O 221, prossiga. Passando o nível 170, transferindo para o centro. Afirmativo, chama o centro Recife na frequência 1288, alterno 260. 288-260, Recife, obrigado. Controle Salvador, voo 977, decola, bom dia. 977, contato radar na decolagem, sub, mantém o 380, saída da El. Da El 380. Terra, 150 pés na linha do litoral, prossiga direto para a barra de Cabo de Forte. Eu sou o IEMAR. Ok, centro, IEMAR, certo, tem frequência livre. Você modulou na frequência do controle. Azul 4299, autorizado táxi, no pátio 1, no Índia, no posto de espera, torre 1, no 8, decimal 9, 5, ajuste no 08. No 8, decimal 9, 5, 6, 10, cuidado. 1-1, está no 24. Também acredito no 1. Após a passagem do Embraer da Azul, condena com equipe de solta, autorizado puxa sonar. Gente, após o azul passar, vai ser o pushback. Puxa nessa, e é 3-1. Solo Trip 54 no 4, livrou na Delta. Trip 5414, táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa Juliette, Trip 5414. Charlie Hotel na escuta de solo. Vitor Charlie Hotel, confirme radial ideal de saída. Dr. Charlie Hotel. Tá pronto, cópia? Dr. Charlie Hotel, autorizado CCA, novembro, Mike e Juliette. Decola da 17 com curva direita, sair da água até 1.00 milhas, eu vou sair com referências visuais. Nível de 1.00, aciona 5123, controle 120 do final 8. Pode mãe que vira a voz para a conta. Ela é 620, possível táxi pela Alfa. Aguarde antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 620. Gordo 977-MC3, CIF 1251, alterna 13325. 1235-1-3325, obrigado. Departure, climbing and maintain flight level 360, dial departure. Climbing to flight level 360, dial departure, Azul 4299. Gravou osciloscópio. Gravou, senhor, autorizado o voo local para inscrição de linha. Angel 020, decola do pátio 3, com proa nódico. 500 pés do GL, transponder 0135, controle 120 do Flow. Decolagem Torre 1 no 8, sinal 95, mais pra volta. Prossiga, Victor Mike Beck. E aguarde um minuto, por gentileza. Gol 397, para passar, Gol. E a Gol 397, qual foi? É, 1397, bom dia ainda, né? A senhora coordenaria para nós Congonhas no 380. Afirmativo, aguarde coordenação, Gol 1397. Bom, tá aguardando. A saída prevista é a da El? Afirmativo, da El, linha da Bridge. Da Bridge, tá bom, obrigado. Meu bravo Oscar, acione a notificação, chegada a mar e dê se mantenha quando no ponto de descida ao nível 050. Quebec. Salvador, Chané 63, o nono. Chané 63, o nono, contato radar, submanteu 360, saída da El. Saída da El, mantém o 360, autoriza a proa direta de Leda. Ciente, obrigado, voa Leda, né? É 319. Salvador, é o Papa Romeu Zulu Kilo Índia. Eu sigo, Zulu Kilo Índia. Autoriza o Kilo Índia descer pro 055 para evitar a formação. Autorizado, 055, Zulu Kilo Índia. Graças. Controle Salvador, papapá, Mike Bravo Oscar. Mike Bravo Oscar, na escuta do controle, prossiga como autorizado pela Torre Salvador. Afirmativo, a intenção iniciar a inspeção após Camaçari, após a área proibida. E a Grande Salvador mantendo a sua escuta permanente. Confirma a altitude, 500 pés? Afirmativo, 500 pés. Ok, irá evitar a área proibida de Camaçari, confere, né? Afirmativo, a inspeção é posteriormente à área, ok? E aí fazendo a área industrial e mantendo a sua escuta permanente. 7, uma área proibida. Victor Mike Beck. Olha da Bridge, 77 Zulu 16, 547208, pro gol. 1397, Alpha Zulu 16, confio? É, Bridge, Alpha Zulu 16, 16. Correto, repassou para posicionar, gol no 317. Então. Serra Novembro, Mike Echo. Afirmativo, está na Pro 090, na linha do litoral, vai seguir suas orientações. 83, suas cópias? Pronto, cópia, 983. Gol no 983, autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, com primeira curva direita, sede da Euleda, após o abrir, 17, apesulou 1 no meio, sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 5135, controle 120 do final 8. 360 autorizado, decola da 1-0 para a esquerda, da Euleda, após bridge, intercepta Upper Zulu 1-6, 5-1-3-5, transponder 208, controle, gol no 983, está no gate 5. Gol no 983, depois decolagem, primeira curva direita. Ah, sim, gente, primeira curva direita após decolagem, 93. Gol no 93, correto, repartição para a professora. Chama quando pronto, obrigado. Gol no 073, para o cópia. Pronto. Gol 1073, autorizado para Porto Seguro, em nível 340, decola da 1-0, primeira curva direita, saída da Euleda. Após, voo direto para Porto Seguro, transponder 5122, controle 1-0 para o final 8. Recife Center 125, decimal 1, enable 13325, azul, 4299, bye bye. Canine, stand by to copy. Tudo bom, 0723, pode cotejar? Firmativo. Autorizado por seguro, nível 340, decola da 10, curva direita da Euleda, Porto Seguro. 5120, transponder, 308 é o controle, com 0073. 1073, correto, repete com sua puxa sonora. Cortará. American 980, ready to copy? Yes, ma'am, go ahead. American 980, clear to Recife, flight level 370, via Upper Recife 58. Turn, take off runway 10, after left turn, Puka, departure, Aru, transition. Call 5124, control Salvador 120, decimal 8. American 980, please say, flight level 370. Upper 58, offer 110, left turn, departure on Rock, confirm, station, plus 5124, 120, decimal 8. American 980, feedback correct, report transfer setup. And we call that, 90. Ok, sente. Quando o terminal de juízo, você informa o controle. Vai formar aonde? Quando o terminal de juízo. Bravo Oscar, confirma a altitude. Sete. 4207, essa é a identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro no 098. Controle do instalador, agora que eu tenho o com a passagem de fica mais aqui. Vosca, desça para 2 mil pés de ajuste de altímetro no 098. Informe o final do procedimento LF X-Ray. Mike Bravo Oscar, evite a área proibida de Camaçari. Não tenho mais contato radar com sua aeronave. O Mike Bravo Oscar, sempre na escuta do controle. Sete. Na escuta, prossiga. Chama o centro Recife no 251, na alterna no 3325. 251 no 3325, obrigado, boa tarde. Romeu Bravosca. Nossa, estabilizada. Sente, o Romeu Bravosca, completo final, chame torre, 118.95. 118.95, graças a Deus. Salvador, Rona 073, por estacionamento no Rona. 073, direcionar, pode para ataque. Vem ver se no ataque no 073. Controle instalador, Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, no 1500 pés, cuido Interlagos, informe em rotatória. Informe rotatória, Victor Mike Quebec. Autoriza a rotatória para ele? Estimativa, autorizada. Victor Quebec, bom dia, rotatória. 140, correto? Abaixa um parafuso estacional. Salvador, bom dia, o 35595, solicito autorização de tráfego Ilhéus, informação Oscar. 35595, Oscar, confere, autorizando para Ilhéus, nível 140, plano Yankee, após prosseguir conforme a rota do plano de voo com seus visuais, decola da 10, primeiro curva direita, saída Coral, transponder 5, corrigindo o transponder 0260, controle 120, decimal 8. Autorizado 140 Yankee, conforme rota plano de voo, após transfer de VMC, decola da 10, primeira curva à direita, Coral.